los de esta. Eu preciso te dizer que ainda te quero, que preciso, que te espero. Não consigo nem dormir, pois a cada sonho eu sinto a sua volta. Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar. Eu preciso te dizer de tudo um pouco, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim. Alô Zezé, eu viajo nas lembranças do teu beijo, sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim. É Matheus, eu quero sentir o sabor da sua boca me morder, sentir seu corpo estremecer no gemido meu. Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar, ouvir você na hora H dizer que sou seu. Vai, Igor! Regaça, meu parceiro! Saudade doer e a solidão machucar. Alô, Thales! Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar. Ô, Thaís! Sofrendo, bebê, daquele jeito. Vou enganar a paixão, mente pro meu coração, que já deixei de te amar. Eu vou fingir que esqueci e não chorei nem sofri tendo você me deixar. Vai ali. Se a lembrança insistir, nem procurar por nós dois. Ô Diegão! Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois. Vocês estão bebendo aí, né, Jesus e Diego? Eita, tá! É impossível, eu sei. Mente que nunca te amei, que foi um sonho, acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar me encontrar noutro amor. Mas eu me engano, me desespero, porque eu te amo, porque eu te quero. E a minha vida é só pensar em você o tempo todo, o dia inteiro. Sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. Só pensa em você, meu. Você tá doido?